Nosso tema dessa noite, então, é medicina espiritual. E, por definição, medicina é arte e ciência de evitar, curar ou atenuar as doenças. Então, ele coloca já em duas diferenciações, né? Prevenir e buscar a cura, ou, se não possível, atenuar as doenças. E as doenças, elas são perturbações da saúde. A gente conhece doença porque todos nós já ficamos doentes de algumas coisas, né? Mas a questão é, quando é que nós adoecemos? Ou por que que nós adoecemos? Já que todos ficamos doentes, né? A gente já leu em vários livros sobre a estrutura do nosso planeta, espiritualmente falando, a classificação do nosso planeta e, obviamente, o porquê nós estamos aqui. Então, ainda por uma certa inferioridade e basicamente uma materialidade muito forte que nós sofremos, ainda assim somos propensos, então, às doenças. Mas adoecemos, como foi falado, inclusive, outro dia, sempre que nós agimos de forma contrária às leis universais. Os nossos erros, por mais simples que sejam, eles vão ao contrário da lei universal, da lei de Deus. Quando nós fazemos isso, a primeira vítima, podemos dizer assim, somos nós mesmos. Porque nós nos desarmonizamos, nos desequilibramos, e através desse processo é que nós adoecemos. Primeiramente, o espírito adoece, para depois essa doença ela se manifestar no corpo físico. Então, lá no início, é a questão da harmonia, do equilíbrio. Então, quando nós agimos contrário a essa lei, o nosso corpo, que faz parte, tanto o físico quanto o espiritual, faz parte desse universo todo, ele já sofre esse efeito quase imediato, já começa então esse processo. Nós temos na literatura, alguns de vocês já podem ter visto, inclusive, tem aqui na nossa biblioteca, vários títulos que falam sobre a questão da doença, de como encarar a doença, de como buscar a cura e do que ela, da onde ela provém, como é que ela acontece. E um dos livros que nós temos ali, ele tem um título que é bastante... O título dele já nos traz um certo motivo de reflexão. O título é Quem Ama Não Adoece. É de um médico pernambucano. Então é interessante porque quem escreveu não é um livro espírita, né? Mesmo que ele tenha uma vocação espírita, mas ele é um médico. E ele, através das suas andanças, do seu trabalho, ele é um médico cardiologista, ele foi juntando material e fez esse livro com o título de Quem Ama Não Adoece. Então é uma série de questões, de situações, de análises que ele vai fazendo ao longo da trajetória dele que dá essa percepção. É interessante para a gente poder ler, não só esse, mas todos os outros que existem por aí, para a gente poder refletir, para ver se a gente acredita no que ele está nos dizendo, ou se a gente discorda, mas é interessante a gente ter esse material para a gente poder ter a base da escolha. Então, fica essa ideia, essa dica, para quem tiver interesse. Como foi dito antes ainda, a questão da doença, ela começa primeiramente lá no espírito, para depois ela conseguir aparecer no nosso corpo físico. Quem já fez foto da aura já sabe disso, já conseguiu perceber, tem muitas coisas que aparecem primeiro no nosso campo energético, que ainda não estão manifestadas no físico, e quando a gente segue essas orientações que ela nos dá na devolução da foto, a gente consegue muitas vezes interromper esse processo e evitar então uma doença. Nada mais é do que a somatização dessa energia, que pelo esse desequilíbrio que foi dito, a gente vai condensando no nosso corpo energético, no nosso corpo espiritual, até que ele apareça no nosso corpo físico sob forma de doença. E falando, então, da medicina espiritual, que a gente falou até agora da doença, quais são as maneiras de tratar o espírito? O físico a gente sabe, né? Nós temos os médicos, os remédios, nós nos alimentamos todos os dias para manter o nosso corpo, nós fazemos exercícios, nós fazemos a leitura, que é um exercício mental, nós temos diversas atividades para o corpo material nosso, que a gente já sabe, existe uma certa literatura que fala sobre isso tudo, todos os conselhos que a gente já ouviu. Mas e para o corpo espiritual, o que a gente faz para tratar dele, para fazer essa questão de evitar as doenças, que elas se aproximem de nós, façam morada em nós? O primeiro deles, todos nós conhecemos esses itens, só que a gente às vezes não relaciona. O primeiro deles seria a oração, que é o contato com Deus, a aproximação de nós seres espirituais com aquele que nos criou. O contato com Deus, a aproximação dele, de forma matemática, ela nos mostra que, nos aproximando de Deus, nós nos afastamos de outras coisas, de problemas. Quando a gente consegue vivenciar mais as leis, os ensinamentos, nós estamos deixando para trás problemas. Ou pelo menos estamos deixando de criar problemas. É claro que a gente tem que... Estamos aqui também para resgatá-los, mas não é o caso. Nós temos os passes que nós tomamos aqui dentro da sala, energia que são colocados sobre todos nós, que nós recebemos e que é sim para o espírito através de uma medicina espiritual. Nós temos as águas fluídas que vão ali para dentro da sala dos passes, que nós levamos para nossas casas, que nós tomamos e que nós levamos para dentro não só do corpo físico, mas também para o corpo energético que nós temos. As irradiações, que é sempre falado no início, então, das palestras, que a gente manda para alguém, não só para nós, para alguém, a gente manda uma energia saudável, boa, a gente está procurando o bem dessa pessoa, a gente está emanando e direcionando alguma coisa positiva. Estamos tratando, se não da cura, de atenuar alguma possível doença que essa pessoa tenha. As desobsessões que nós encarnados temos de desencarnados, quando nós conseguimos tratar ela, nós estamos tratando de uma medicina, de uma cura. Mas não só nós somos obsediados, ou não só nós temos obsessões, o próprio desencarnado muitas vezes precisa desse trabalho para que ele também receba essa cura, esse alívio. Muitas vezes eles chegam até nós aqui com dores, com problemas, e através da energia, dos passes, é também tratado o desencarnado. As cirurgias espirituais, quem já tirou consulta aqui na casa, já recebeu lá um receituário, vai ser feita uma cirurgia espiritual no dia seguinte. Então, lá onde nós estamos, é claro que é a distância, né? Nós somos, então, visitados pela equipe espiritual que trata desses casos, que trabalha em prol desses atendimentos. E tem aquelas cirurgias espirituais que nós já vimos, inclusive, na TV, já vimos aqui na nossa casa quando foi passado aqui pelo deputado Marlon, quando esteve aqui, que trabalha como médico espiritual, ou melhor, trabalha juntamente com um médico desencarnado que o auxilia, e que é feito então aquelas cirurgias físicas mesmo, espirituais, mas no físico, e que então chegam até a pessoa e buscam as curas. Mas nem sempre esses itens todos que foram falados, eles acabam dando resultado, eles acabam atingindo aquilo que nós buscamos, que é a autocura ou a cura de alguém. E a questão de quando não acontece, ela também é bastante simples. Todos nós já ouvimos falar do efeito placebo, né? Que são medicamentos que se toma acreditando serem medicamentos, mas que na verdade não são nada. São simplesmente farinha ou outro material que não produz nada, mas que produzem sim uma cura. Então, como é que algo que é feito para curar e algo que é feito para não curar tem efeitos parecidos ou diferentes? A questão toda está naquela pessoa que está recebendo. É na fé de cada um. Então, quando a gente entra ali para tomar um passe, se a gente está, sim, receptivo ao passe, nós estamos ali acreditando, abrindo o nosso coração, a nossa mente, aquela energia, ela fica conosco. Se a gente está preocupado com outras coisas, é como se reflete, né? Ela não pega, ela bate e volta. A gente pode tomar água fluida, de repente não vai ter o efeito necessário. A gente pode tentar fazer a cirurgia espiritual, talvez não resolva. Aquilo que a gente sempre diz aqui é que toda e qualquer mudança, seja ela física ou espiritual, ela depende da ação individual de cada um de nós. É do movimento que nós fazemos. Existem várias ferramentas, vários auxílios que chegam até nós nas diversas camadas, segmentos, nos diversos sistemas que nós temos. Mas, para acontecer, é preciso que cada um individualmente mova essa energia que tem dentro de si. Assim como nós produzimos essa doença, nós podemos sim produzir também a cura. Ela está dentro de nós e ela está esperando que a gente faça esse movimento no sentido de revertê-la. Já nós falamos de doenças aqui também, que nada mais são do que algo que está acontecendo conosco, que está pedindo para a gente ter uma atenção sobre aquilo ali. A gente tem que, então, às vezes mudar os focos da nossa vida e começar a olhar com mais atenção aquilo, aquele sintoma que está aparecendo. Há muitos séculos atrás já foi falado, né, que uma mente sã e um corpo são andam juntos. Então, a gente não pode dissociar corpo, mente e espírito. Nós temos que tratar sempre os três juntos. A gente não consegue tratar um se não tratar os outros dois. Porque nós somos um ser único. E para encerrar, uma frase que eu encontrei hoje que diz: não existem doenças, o que existem são doentes. Então, fica essa reflexão para a gente poder pensar na nossa saúde, como ela anda e o que nós podemos fazer para melhorá-la.